Fomos todos revoltados, somos todos mutilados, mutilados pelo sistema, mutilados, mas um simples problema. Somos todos revoltados, somos todos mutilados, mutilados pelo sistema, mutilados, mas com simples problema. E os ratos de bueiro continuam no banheiro, vão comendo um coração, mas o corpo está no chão. E os ratos de bueiro continuam no banheiro, vão comendo um coração, mas o corpo está no chão. Imaginei todos vocês.